Diego Reis. Essa é pra você, minha flor. Essa é pra você. É pra você. É, minha flor, eu sei que eu demorei, eu sei. Mas hoje eu tenho tudo que eu imaginei, é. Quero você sempre linda só pra mim, a flor mais bela que nasceu no meu jardim. Peço desculpa por todos os venenos. Momento triste, isso tudo tem um preço. Mas agora eu tô disposto a pagar. Quero te dar um beijo e um sim naquele altar. Você me disse deixar na mão de Deus. Ele é tão bom, te fez perfeita e me deu presente esse que eu sempre desejei, a joia rara na coroa de um rei. Oh amor, oh paixão, a flor mais bela no jardim do meu verão. Oh amor, oh paixão, te amo mesmo no fundo do coração. Oh amor, oh paixão, a flor mais bela no jardim do meu verão. Oh amor, oh paixão, te amo mesmo no fundo do coração. Meu coração anda sempre acelerado, na maratona quer te ver aqui do meu lado. Faço loucura só pra te ver sorrir, acho motivo e te ligo pra te ouvir. O nosso filme é verdadeiro, é de cinema, sem dublê, sem efeito, em câmera lenta. Nosso roteiro escrevi eu e você, ganhamos o Oscar, o melhor beijo da TV. Daqui pra frente quero tudo isso pra mim, vou te fazer a mais feliz desse jardim. Mas no final, quando a primavera acabar, vou te cheirar e no buquê vou embrulhar. Oh amor, oh paixão, a flor mais bela no jardim do meu verão. Oh amor, oh paixão, te amo mesmo no fundo do coração. Oh amor, oh paixão, a flor mais bela no jardim do meu verão. Oh amor, oh paixão, te amo mesmo no fundo do coração. É, minha flor, eu falei pra você, vale a pena esperar. Agora, esse é o nosso momento, então vamos viver.